No dia 23 de maio, o CTG Coração do Vale realizou uma laçada envolvendo laçadores de Gaspar e participantes do último rodeio crioulo de Gaspar. A taça se intitulou Taça Hospital de Gaspar. O valor da inscrição, mais alimentos não perecíveis, foram arrecadados na inscrição e os alimentos foram revertidos para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na tarde dessa terça-feira, dia 27 de agosto, o patrão José Alfredo, juntamente com a patronagem, está realizando a entrega desses alimentos para o hospital. Patrão, como surgiu a ideia de fazer esse evento beneficiando o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Na verdade, o rodeio nosso já é um evento da nossa cidade, representando Gaspar. E a gente teve a ideia de fazer uma doação para a comunidade e umas entidades que a gente acha que precisa e a gente tem que manter é o hospital. Então a gente fez essa laçada. Porque o hospital, na verdade, não é de Gaspar, o hospital é nosso. Então nós temos que fazer para que isso funcione, que continue. E o valor da inscrição era cobrado e mais alimentos não perecíveis para que os laçadores pudessem se inscrever. Isso, era feito, na verdade, um valor que seria o custo da laçada com mais o prêmio. E o laçador tinha que mais 2 quilos de alimento ou 20 reais. Aí esses 20 reais a gente fez um caixinho e foi lá e comprou o mantimento que faltava para completar o sortimento todo. Quantos quilos de alimento o CTG está entregando nessa tarde aqui para o hospital? Na verdade, vai ser entregue mais de 300 quilos de alimento. Foi feita a campanha, daí teve alguns alimentos que não encaixavam, a gente fez uma troca, conseguimos um montante de 340 quilos de alimento. Patrão, CTG tem uma importância muito forte para o município de Gaspar, para todo o estado. É um evento que, tendo atitudes como essa, acaba ajudando a Casa de Saúde. É essa que é a iniciativa, a verdade, né? O CTG está com 35 anos e daí eu acho que ele também deve contribuir com a população sempre, a gente faz os eventos, participa, todo ano é com casa cheia, então a gente também fez essa contribuição com a população para tentar ajudar uma entidade, e é a entidade que encaixa mais hoje no nosso município, que a gente não pode deixar de atender, seria o hospital. Secretário da Saúde de Gaspar, José Carlos de Carvalho Júnior, na tarde desta terça-feira, dia 27 de agosto, sendo entregue aí os alimentos arrecadados na taça do CTG, intitulada Hospital de Gaspar. A importância desses alimentos arrecadados nesse evento realizado pelo CTG? A importância da ajuda do hospital, né, Gil, vou falar. Dessa vez veio o CTG com os mantimentos, né, que é uma importância muito grande. O hospital, toda a ajuda é muito bem-vinda, né? Então, queria fazer um agradecimento ao pessoal do CTG, na função aqui do José Alfredo, que esteve aqui presente, do Ramon, fazendo essa entrega. Então, toda ajuda que é para o hospital é de muito bom coração, muito bem-vinda. E o nosso hospital, né? Eu falo nosso porque o hospital é nosso. Uma hora, todo mundo, nós vamos precisar do nosso hospital funcionando, do nosso hospital bem. Então, é um agradecimento ao CTG e dessa vez vem mantimentos, que é muito importante. O hospital precisa de muito de alimentação também, né? Para os pacientes, para os funcionários. Então, realmente, é uma ajuda imensa que a gente vem recebendo aqui no nosso hospital. Foi uma ideia sensacional por parte da patronal do CTG em promover esse evento com o nome Hospital de Gaspar. Com certeza, Gil. Fica aqui o convite, né, a todas as entidades aqui de Gaspar, que faça também igual o CTG fez, que abrace o nosso hospital, que nos ajude a levar o nosso hospital para frente, né? Nosso hospital já teve uma melhora muito grande, mas a gente sabe que tem muitos obstáculos a vencer ainda. Então, ao CTG, nosso agradecimento, e que as outras entidades, que puderem também nos ajudar fazendo essas promoções, né? Que o hospital está de portas abertas para receber essa ajuda. Diretor do Hospital de Gaspar, Elson Marçom Júnior, nos falando sobre essa entrega da taça Hospital de Gaspar, realizada em um tiro de laço do CTG Coração do Vale. Muito importante essa doação, são mais de 300 quilos de alimentos que o hospital está recebendo agora. Só para se ter uma ideia, nós servimos em torno de 300 refeições por dia, entre café da manhã, almoço, café da tarde, janta, para os pacientes internados. Então, vem ajudar e vem auxiliar o hospital na sua condução com os pacientes. Diretor, esse evento, essa laçada foi realizada no mês de maio. Eles procuraram pelo hospital quando tiveram essa ideia? Exatamente, para que o hospital pudesse ser beneficiado nessa doação de alimentos, que é o que eles cobraram para participar da laçada, né? Eventos como esse são muito importantes. Exato, que a comunidade, como eles têm bem visto, né, que a comunidade cada vez mais possa ajudar o hospital e possa entender que o hospital faz parte do município e o hospital é para todos, né? Do Hospital de Gaspar, falando sobre a entrega dos mais de 300 quilos de alimentos arrecadados pelo CTG Coração do Vale na laçada realizada em 23 de maio, Gil Dias para a Rádio Sentinela.